05 está autorizado, sendo para o táxi Gol no 940. Charlie Bango já buscando o QDR 056 de Salvador. Autorizado via Índia e Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste 10, 13, agora bom voo. Romeu Charlie, Mike India, boa tarde. Confirme o passo que se encontra e a pista que decola. Um minutinho para a cópia, por gentileza. 1174, tá bem? 177, taxa autorizado em frente, pátio Índia Alfa, até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste 0013, agora bom voo. Pesa 98, boa noite, obrigada. Obrigada. Controle, boa noite, 1, 2, 3, 4, na sua escuta, Gaião Leste. Controle, Salvador, 1, 2, 3. Contatada na decolagem, eu sigo a conforme autorizada, subiu até o nível 360. 360, boa noite, 3. Leda Brito, 1273. Papa Romeu Charlie, mais 15, pronto, cópia. Autorizado, Sierra Juliette, Delta Sierra, nível de voo inicialmente restrito ao 090, até liberação do controle para ascensão nível 230. Decola da 17, curva esquerda, no perfil da saída lotar. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5115 no transponder. Decolagem, transfere a torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste 0013 agora, já possui, tá, OB? 5 a bordo copiado, transfere agora a torre, ok? 118, decimal meia dúzia, Charlie, mais 15, bom voo. Romeu Ótica Bravo, confirmando o local, o destino seria Itaparica. Seria decolagem direto do pátio com Pro Nordeste, só confirmando? Só confirmando, está no pátio da BAC? Então está autorizado Itaparica, 500 pés, decolagem do, a partir do pátio 3, com Pro Nordeste, em coordenação com a torre em 118, decimal 62. O controle em 119, decimal 8, e vai acionar 0133 no transponder, o Romeu Ótica Bravo. Muito obrigado, 1, 9, 4, 0, bom trabalho. Obrigado. A torre 1, 9, decimal meia dúzia, o Romeu Ótica Bravo, o ajuste agora no 0, 3, bom voo. 0, 9, 0, obrigado. Lima Charlie Eco, confirmando ponto seguro no meu pé. Confirme o pátio que se encontra e a pista que decola. Ciente, está autorizado então ponto seguro, nome e pés, decolagem da 197, via corredor Axé. Curva direita após a decolagem. Controle 199 decima 8 e aciona 0271 no transponder Lima Charlie Echo. Afirmativo, decolagem da 10 com curva direita após a decolagem, via do corredor a 7. 271 no transponder. Por gentileza, proteja a informação completa, o Papa Romeu Lima Charlie Echo. Manda decolagem da 10 curva direita e o transponder 0271. E o frequência do controle 199 decimal 8 e a torre 118 decimal 62, o Lima Charneco. Gente, só confirme o POB, o Lima Charneco. Copiado para acionamento táxi de decolagem, transfere agora a torre 118 decimal meia dúzia, o Lima Charlie Echo, ajuste agora no 093, bom voo. Informação uniforme confere, autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10, curva direita, no vestido da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Conitec, Tupper, November 857 e segue como rota do plano de voo. Controle 199, decimal 8 e aciona 5131 no transponder. Correto, no trânsito de direcionamento, posição 08, trânsito 3197. Quatro, por gentileza, abaixo para o direcionamento 43. Trip 524 não autorizado para o direcionamento 43, chame táxi. motorizado, chame táxi para 3197. Botão 3197, táxi autorizado via Fátio, Taxway Índia e Alfa, até o ponto de espera pista 90. Ponto de espera torre 118, decimal 612, o ajuste no 0, 13, agora é bom voo. Firmando 182 a bordo. bordo, ciente, táxi autorizado via parte principal, Índia Alfa, seguindo Airbus da TAM, vai prosseguir como número 2 no ponto de espera da 10. No ponto de espera, torre 1, no 8, decimal, meia dúzia, o ajuste no 03, agora bom voo, o trip 5241. Controle ao TAM, 3197, agora 3197, da presidente. O endereço. 97, acione 5131. 5131. 98 Trip, graças, boa noite. Controle Salvador Trip 241. Chave conforme, 400 Trip.